Eu me chamo Miguel Lana, eu sou índio da etnia de Sano. Vou contar para você a história do índio de Sano, pescador e pai da selva, Huartim. Certa noite, um índio de Sano decidiu pescar um pouco longe da sua aldeia. Era quase meia-noite e o índio não tinha conseguido pescar nenhum peixe ainda. Até que ele ouviu várias zoadas de peixe na água e decidiu ver o que estava acontecendo. Bem perto dele havia uma pedra enorme e em cima dela estava um vulto grande e escuro. Era o pai da selva. Segundo a lenda dos povos de Sana, o pai da selva é um ser protetor das matas e dos animais silvestres. Ele é muito alto, com cabelos longos, negros e o corpo dele coberto de pelos. Segundo os mais antigos, ela sempre pesca nas noites de luar e dizem que aonde ela senta, os pescadores humanos não conseguem pegar nenhum peixe. O pai da selva atrai os peixes com uma linha de pesca mágica e o prende nela. O índio ficou enfurecido com isso e pensou em um jeito de assustar o pai da selva para que ele saísse da beira do rio. Então ele mergulhou e se aproximou com cuidado, pai da selva, para cortar sua linha mágica de pescar. Só que, ao tocar na linha mágica, ele ficou grudado nela, assim como os peixes. O pai da selva, sentindo a linha balançar, a puxou com força, fazendo com que o índio caísse em cima da enorme pedra que ela estava. O índio ficou com tanto medo do Martim que acabou se defecando e se fingiu de morto. O pai da selva, quando viu um homem, pensou: Que tipo de peixe é esse? Nunca em toda a minha vida vi um peixe assim. quando ele viu as fezes do homem, falou: Olha só, esse peixe está ovado. Vou chamar a minha esposa Rim para me ajudar a pegar toda a ova desse peixe. E ele saiu correndo para chamar a sua mulher. O homem, quando viu o pai da selva se afastar, levantou e pulou na água, escapando do pai da selva e assim se salvando. Aqui termina a minha história. Muito obrigado.